baby, aposto um beijo. Cê não nega um beijo meu, rola um baseball. Vamos jogar um PlayStation, te desejo, hey, mais do que o próprio ar, girl. Sério, oh meu Deus, oh wow. Hey, baby, aposto um beijo. Cê não nega um beijo meu, rola um baseball. Vamos jogar um PlayStation, te desejo, hey, mais do que o próprio ar. No blog, old, old, wow. No e o cigarro nos dedos, bogey, wow. Olha pro teto do carro, abre, wow. Noite de onda, flange, eu bebi, oh. Para no posto, faz pose, faz bem. Ombro energético e doze, trai de bem. Moda de Paris no close, é friends, friend. Tipo de gente que viveu pra ser. Oh, favela vive pra sempre. Ó, oh, nós, eu tiro uma onda com o Tari. Playboy, só eu carrego esse status. E os leões é que a vida e seus métodos práticos. Viver mais. Oh, oh, oh, hey, baby, aposto um beijo. Cê não nega um beijo meu, rola um baseball. Vamos jogar um PlayStation, te desejo, hey, mais do que o próprio ar, girl. Sério, oh, meu Deus. Hey, baby, aposta um beijo. Cê não nega um beijo meu, rola um baseball. Vamos jogar um PlayStation, te desejo, hey, mais do que o próprio ar. Sério, oh meu Deus. Seu chapo. Sou privacidade pelos likes, sou intimidade pelos arts. Em ondas de wi-fi, sabor de cannabis pelos ares. Evitando militares nas ruas do seu estado. Eu não vi o seu stories, eu não conferi o seu status. Te vi a primeira vez no dia cara a cara e mergulhei no mar gelado de tecnologia questionável. E acho que era um tanque de guerra no asfalto. Ia te falar sobre Winhoff e não resisti seu biquíni roxo. Diz quero morder essa bundinha hoje. E cê mergulhou no meu feed OGIG. Meio nerd, meio BIG. Meio cash cash, meio comunista. Meio foda-se o mundo, meio Greenpeace. Nosso déficit de atenção é tão parecido. Algoritmos nos uniram, tipo Angelina e Brad Pitt. Na rima do chama eu te chamei pra sair comigo. E hashtag zica, hashtag entre tanques de guerra. Golpistas no Rio de Janeiro tem hashtag vida. Hashtag quem matou Marielle é Marildo. E hashtag stakeholder de celebridade pousa. Segura meu hashtag, foda-se. Um PlayStation, te desejo, hey, mais do que o próprio ar, girl. Sério, oh meu Deus.